It's clear, the ball for arrival, Venture 080. Condor 076 cleared Bon for arrival and we are descending flight level 080. Salvador, and the 580 ready to push your head set up. On 583, clear, push back with 104 decks. Report the ready to taxi, and the 583. Hit the dial. Dial 3 minutes now. Seja táxi via Alfa, aguarde antes da Juliette para ingresso. Aguarde antes da Juliette para ingresso, não. Pantanal prossegue no táxi, senhor? Sim, pode prosseguir. Gente, obrigado. Tudo 5219 irá seguir a aeronave Airbus. Confirma para o trip 5219, Sola. Confirma, a instrução para o trip foi reportar para o ingresso na Juliette, ok? Táxi até a saída do pátio 3 e reportar para o ingresso na Juliette. Pantanal 479, tem condições de seguir ou negativo, confirma? A não ser que a gente vá via pátio. Volo 925, aguarde para iniciar o pushback no 21, ok? Vamos aguardar, tem um probleminha no trator aqui. Ok, aguarde e reporte quando tiver pronto. Pantanal 479, táxi via pátio Índia, no ponto de separador no norte desse momento 12. Pátio Índia, 1986, obrigado. 85219 irá seguir a nave da Pantanal Pintura da Tano, ponto para torre 18, décimo ao meu 12. Confirma, irá seguir o Pantanal, 85219, confirma? Afirma, irá seguir o Pantanal, positivo. Ciente, leu o Pantanal, chamará a torre 18:30 no ponto de espera, 85219. Desculpa aí, senhor. Ok, ciente. Nada, bom voo pra vocês aí. Para pushback, acionamento é o Gol no 077, gate 4. Gate 4, aguarde para iniciar. Guardando o Gol no 077. 729, boa tarde, contato radar, suba ao 340, saída da Elf. 340, subida da Elf. Gol no 395, prossiga seu táxi via Taxi Juliette, observando a aeronave da ATR liberando a mesma. Vai prosseguir para o gate 08. Gente, ingressa via Juliette 08, Gorma 395. Boa tarde, Pantanal 4711, ponto de espera pronto. Boa tarde, Pantanal 4711, autorizado. A linha A decolada 10, o vento é de 100 graus, 159. Autorizado decolagem da 10, Pantanal 4711. Tripa sua cauda, após o mesmo liberar a taxa Índia, está autorizado puxa por táxi. Posso ter autorizado chamar táxi, zona 9DG. Livre acionar a Samitax. Salvador. Andes 583, standing by for taxi. Stand by for taxi. 8002 para o táxi, 159 a bordo, 4 horas e 5, alternando Guarulhos. Claro, Guarulhos, 45159, autorizado prosseguir o táxi via táxi Juliette Alfa até o ponto de espera pista no zero. No ponto de espera, torre no 8 decimal 12. Juliette Alfa até o ponto de espera. Ponto de espera, 118-6-8002. É 5-8-3, clear taxi by taxi 3, Juliet in Alpha, on the point contact tower at 118.6. We are clear for taxi, Juliet Alpha, and then 118.6, 5-8-3. That's right. Pantanal 4711, decolou 05, controle 935. 935, bom trabalho. Toma aí. 80, traffic 12 o'clock. 10 miles. Northbound, maintaining 065. Sierra Romeo 20. Ok, Condor 076, looking out and maintaining side level 2. Controle, boa tarde, Pantanal 4711. 4711, contato radar, suba o 360, saída da EL. 60 da EL, 4711. Pode voar da EL da presente? Obrigado. Obrigado. No 755, chame Recife, frequência 133.25, alterno 251. 133.25, 251, boa. Com POB de 179, autonomia 0400, alternado é Campinas. Confiado, o gol no 925, está sendo ultrapassado agora no momento pelo MD8 da Andes, na sua direita. Após, siga o tráfego no ponto de espera da 10, chame a torre 18.6 e o ajuste é 1.009, boa viagem. Com 1.009, vamos seguir a nave da Andes aqui à nossa direita. Tenha um bom final de semana aí, boa semana. Comente. O gol no 1.077, após a aeronave da companhia liberar o pátio no setor, inicie o pushback no quarto, no portão 4 e chame para o táxi. Aeronave liberar o pátio da Gol da companhia aqui. Vamos iniciar o pushback acionamento. Chamarei para o táxi, Gol no 077. 190 Torre, no noite, pessoal meio. Muito bem, obrigado. Gol 219, decolou 07, controle 935. 935, trip 5219. Estamos na 3190, estabilizado na X-ray da 10. Copiado 3190, continua para cima, sonho, aguarde autorização. Aguarde autorização, não para 3190. Contato radar, subal 200, saída gole. Entre, saída gole, o trip 5219. Meu Equin, seu estimado para a feira? Está estimando feira aos 1930. Atingiu 065, a visual já foi da descida hoje já para a feira, senhor. Gente, o Romeu Equin Índia, descida com as condições para a altitude de tráfego, ao cruzar 2500, frequência livre. A descida de tráfego, condições visuais, ao cruzar 2500. Controle de Salvador, muito boa tarde, web 6720, seja da Romeu. 6720, identifique, chegada é a Bonf, desça para 4.000 pés, 1.009. 4.000 pés, 1.009, 6720. ainda prevista para Recife? Já tem aqui o plano autorizado, o senhor está pronto para cópia? Com certeza, copião, é tudo bem. Autorizado, Recife, 390 ao nível, via Peruísque 58, 1935 controle, pista no zero, decola, primeira curva à esquerda, subida pouca, transição Aracaju, o controle 19 decimal 35 e o transponder é o 5572. Sierra Kilo Índia, autorizado para seguir, me chame na cabeceira, linha de pronto. Autorizado. Pouso com 3190? 3190, ventas de 110 graus, 111 nós, livre pouso. 3190. Táxi Ogono 077, alterna Campinas, 4 horas e 2 minutos, 183 a bordo. Copiado, o voo no 077, táxi à direita seguindo o Boeing da companhia, ponto de espera 186 a torre, o ajuste 69, boa viagem. À direita seguindo a aeronave da companhia, ponto de espera 186 a torre, obrigado. Hein? 7002. Controle Salvador, uma boa tarde, então 8002. 8002, contato radar, Tubal 380, saída da El, autorizado direto Leda. 380, direto Leda, então 8002, gato. Sandre, 190, Liguna, para a próxima. 3190, táxi livre, Alfa Juliette, o portão é o meia dúzia. Alfa Juliette, meia dúzia, 3190. Andes, this is go on holding point. You have one elevator full up and the other in neutral position. Do that. Wait. This is the goal on holding point. We have one elevator full up and the other in neutral position. Do you copy? Índia November Alpha, desça para 1500 pés, o corredor é forte. Ao ingressar no Interlagos, desça para 1000. Solicita descer para 1000 pés, questão de treinamento, vamos fazer uma pane simulada. Autorizado então. Grato. Pantanal 4711, chama Recife, 13325, alterno 251. 325, 1251, Pantanal 4711, bom trabalho. 415, autorizado. Ilhéus, 160 é o nível, pista no zero decola, primeira curva à direita, 1935 é o controle. Saída, Dael Leda, Leda completa direto Ilhéus. O transponder, acione o 5566. Ok, autorizado, 160, decolagem da 10, curva direita após, 119.35 é a frequência do controle. Saída Dael, voa Leda após Leda direto Ilhéus. O transponder é o 5566, copiou o trip 5415. Trip 5415, devido ao ruído aqui do Andes decolando, cotejo nível autorizada? O 160, senhor, 160. Ok, correto, chame pronto na remota. Maremos pronto, 5415. 250 a mais? Seu critério, é o número 1. Grato. O 4234 desce para 2000 pés, 1009, livre LF. Desce para 2000 pés, 1009. O voo é de treinamento, a intenção é realizar o ILS sem o glide. Pode descer após dunas com referência para 1.700 pés? Após dunas, sim. Positivo, mantém 2.000 até duna e após duna desce para 1.700 para o ILS sem glide. Ajustado 1.009, azul 4234. Cola final. No final ele acabou acertando, mas estava muito estranho chegar no ponto, esperando para decolar sem dar certo. Ah, quer dizer que ele corrigiu então? Corrige, na hora que ele alinhou ele acertou. Ah, ok, sim, isso ok, grato também pela informação. Assim nós aprendemos mais. Alô? 076 clear to land runway 10 wind 080 degrees, we front to knots. Condor 076 clear to land and say wind speed again. Windy 100 degrees, we 10 knots. Condor 076 clear. On this 583 con out, auto departure, control frequency 109.35. 109.35 on this 583, thank you so long. Cinco após o pouso do Condor, a linha mantém 1-0. Após a linha mantém 1-0, gol 1925. 583, radar contact, climb wind level 320, dial departure. 583, dial departure, climb wind level 320. Aquilo Índia, o vento é de 1.10 graus 8 nós. Autorizado decolada 1.07. Condor 076, please indicate YR Fox Trot. Roger that, call 1219. 1219, Condor 076. Controle de Salvador, uma boa tarde, é o gol 1612, com a informação Romeu. 1612, identifique chegada Mari, desça 050. Identifico 050, chegada Mari, gol 1612. 076, taxi Y Alpha, and report for Juliet. Solo Salvador, cordial boa tarde, é Ocean Air 6321, informação Romeu, autorização Brasília 320. 6321 da Oceané, Brasília, autorizado. 320 nível, via fez o low no 7, pista no 0 decola, primeira curva à direita, subida gole, transição ofito, 1935 é o controle, e o transponder é o 5507. Ok, copiou Brasília, 320, via upzo low no 7, decolando da cabeceira no 0, curva na direita, perfil gole, transição ofito. Controle 119, desceu 135, transponder 5507, Oceané 6321. 6321 da Oceané, correto, chame pronto para o pushback e acionamento. Chamará, pronto, 6321. Salvador Oceané 6314, autorização Petrolina, por favor. Boa tarde, Oceané 6314, está autorizado Petrolina, o nível 340, via Pesulu 20. Decola da pista 1-0, primeira curva à esquerda, subida Momo, transição Flock 1935 é o controle e o transponder é o 5523. 340 Petrolina Pesulu 20, decola 10, curva esquerda, Momo Flock 1935, 5523, obrigado. Correto, chame pronto no portão 9. Chamará no 9 pronto. Salvador, TAM 3567, Brasília 360, meu. 3567, só um instante, cópia. Ah. Condor 076, clear, going to gate 11, via Juliet. Quando 076, taxi to gate 11 via Juliet. Voltar 3567, eu tenho autorizado aqui o 380. O senhor aceita e copia ou aguarda a coordenação? Copia, tá, 3567. É, está autorizado, Brasília. 380, nível. Pista no zero, decola. Subida Gole, transição Ofito, primeira curva à direita. E aerovia Zulu 17. O controle 1935 e o transponder é o 5573. 380 Brasília para Zulu 17, decola da 10, Gole Ofito com curva à direita, 1935 é o controle, 5573. Transponder, altar 3567. Correto, 3567, chame pronto para o pushback e acionamento. Maranata no 5, obrigado. O gol 1925. 34 baixou e travou, está no final do ILS X-Ray. Boa tarde, tem livre pouso 1-0, vento 1-3-0 graus, 1-0 nós. Livre pouso, pista 1-0, azul 4-2, trecho 4. No 077, faz o pouso do Embraer da Azul, além mantém não no zero. Faz o pouso da Azul, vai lá manter o gol no 077. Solo Salvador, trip 5-4-5, tá na remota, pronto para posicionamento. Trip 5-4-5, tá no pátio de cargas, em frente ao próximo aí ao prédio da, dos Correios, não é isso? Afirmativo, tá quase em frente à tanque. Bem, está autorizado, chama pro táxi. Autorizado, chamaremos para o táxi 5-4-5. Voo no 1000, no 2, desça para 2000 pés, 1009, livre LS, forma estabilizada. 2000, forma desestabilizada no 1000, no 2. Trip 5219, chame Recife em 1288, alterno 260. Trip 260. 260, trip 5219, obrigado. Oi, Salvador, muito boa tarde, eu tô passando boa. Oscar Lima, Quebec, boa tarde, contato radar, afastado 62 milhas de Salvador, chegada é a Mari, reporte para descida, voa na proa de Mari. Gente, na proa de Mari, Oscar Lima, Quebec. Falou, Chené, 6314 no 09 para pushback. Autorizado, 6314. É, por gentileza, comandante, inicie o push e posicione a aeronave no través do portão 10 para dar passagem para um Embraer 190 da Azul parquear no portão 9. Com certeza, deixa o 9 livre, 6314. Alfa Torre. Táxi em frente, chama na Juliette, 4234. Mandou o Índio 90 Alfa e está no campo, na rotatória visual com o campo. Me apresento direto, final da 107, Índio 90 Alfa. Ok, direto para a final da 107, o Índio 90 Alfa. Lima Quebec, está meio de alto aqui, filha. Oscar Lima Quebec, desça ao 050. 050, Oscar Lima Quebec. Zero sete sete, decolou 25, controle 935. 935, boa. Controle instalador, boa tarde, boa noite, 077, passa meu PES na Dael. Bono 077, contato radar Sudol 360, saída Dael. Dael 360, 077. Solo Salvador, trip 5, 4 no 5, 5, 3 é o nosso POB, 4 horas e 30, alterna Salvador, está pronto para táxi. Copiado, trip 5, 4 no 5, táxi em frente e reporte para ingressar no pátio principal. Táxi em frente, reportaremos para ingressar no pátio, 5, 4 no 5. O solo é o Xané, 6314. Siga, 6314. Seguinte, pede pro Azul dar uma segurada lá que quebrou a barra nossa do pushback. Ok, então chame quando pronto, ok? Pra um novo pushback. Não, a gente tá no meio do caminho, entendeu? É, com segurança dá pra eu sair daqui, entendeu? Eles estão empurrando só um pouquinho pra trás. Já tô atrás da red line aqui, tá tudo certo. É só que pra ele não entrar, pra gente poder sair do pátio. Ok, grato pela informação. Estou visual agora com o negócio. Ok, vou chamar pronto o táxi. Enter. O Azul 4234, mantenha a posição antes da Juliette. Mantenha a posição antes da Juliette, o 4234. Da... Feedback Flanet no 5, tá 3567. Portal 5, aguarde um instantinho pro pushback 3567. Guardando para 3567. Solo Salvador, 6721, lembrando a sua escolha. 2-0. O trip 5-4 no 5, continue o táxi em frente, ingresso na Índia, segunda à direita, ponto espera 1862 e o ajuste é 1009, boa viagem. Ingresso na Índia, lá 1186, boa, trip 5-4 no 5. Webjet 6720, táxi em frente, chame antes da Juliette. Em frente, reporta antes da Juliette, 6720. Tá 3567, aguarde só um instante para iniciar no 5, temos um Airbus da Oceané que vai iniciar o táxi agora saindo do pátio principal, ok? Mantenha-me, escute agora a liberação, previsão aí, 3 minutos. Aguardando, tá 3567, obrigado. Táxi Oceané 6314, 92 a bordo, autonomia de 3 horas e 50, alternando Salvador. Oceané 6314, copiado, táxi. Pelo pátio, Juliette e Alfa. O ponto de espera 186 a torre, com ajuste 1009. Boa viagem e grato pela informação aí, ok? Gente, tem Juliette Alfa, ponto de espera torre, obrigado. O 4234, após a saída do Airbus da Oceanair pela Juliette, está livre prosseguir para o portão 9. Pós-passagem do Airbus da Oceanair, livre, portão 9, azul 4234, grato. O Webjet 6720 seguirá o azul, ou melhor, táxi em frente, o Via Índia, portão 01, o Webjet 6720. Tá aguardando então, azul vai prosseguir Via Índia pro 01, 6720.